Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, neste sábado, na hora da misericórdia, eu começo com essa música Nossa Senhora, a Virgem Maria, oferecendo flores à Nossa Senhora, mãe de todas as mães. E sabe por quê? Porque hoje é vésperas do Dia das Mães, amanhã é Dia das Mães. E porque esse mês de maio é dedicado a Nossa Senhora. Por isso, desde já nessa hora da misericórdia, qual a intenção que você quer pedir a Nossa Senhora? E claro, diga o nome de sua mãe, viva ou falecida, diga. E peça, Senhor, aqui na terra, dá-lhe saúde, dá-lhe alegria de viver, tem que pedir isso, dá-lhe esperança. Se sua mãe estiver falecida, como a minha, Senhor, dá-lhe o descanso eterno e a luz perpétua. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Alexandra. Moro na cidade industrial de Curitiba e ouço seu programa pela rádio Evangelizar. Amém. Padre, quero dar um testemunho na hora da misericórdia. No dia 6 de fevereiro, estava sentindo uma dor muito forte na minha perna esquerda. Não conseguia quase nem andar, há dias vinha sentindo essa dor. Quando foi às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia, rezei com muita fé, Padre. Pedi muito a Jesus misericordioso que tirasse aquela dor. Amém. Porque já não estava mais aguentando. Há dias vinha sentindo, e na segunda-feira ela estava muito forte. Rezei com o Senhor do Terço da Misericórdia, tomei a água, passei esta água na minha perna, e desde então, Padre, não venho mais sentindo esta dor. Quero agradecer muito a Jesus misericordioso por essa graça recebida. Todas as vezes que recorro a Ele, Ele me ouve, Ele me atende. Quero agradecer a Jesus por todas as bênçãos recebidas em minha vida e por essa bênção, Padre, essa dor na minha perna que não voltou mais. Tenho fé e esperança que Jesus misericordioso não há de permitir que ela volte mais. A sua bênção, Padre. Fique com Deus. Deus a abençoe, filha. Deus a proteja. Um abraço a Curitiba, a região metropolitana, que acompanha pela rádio Evangelizar AM 1060 e pode acompanhar também pela TV Lumen, canal 16, agora digital, cada vez melhor, cobrindo toda a grande Curitiba. Bíblia aberta, cartilha de oração. E mostramos, ó Senhor, tua grande compaixão. Tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia. E o texto de hoje é João 16, 23 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Eu vos falei estas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. Eu não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Porque vós me amastes e acreditastes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e volto ao Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedir em nome de Jesus é pedir em união com Ele. Em Jesus, o Pai ama a humanidade, os homens e as mulheres. A união que temos com Jesus nos proporciona uma experiência de união com o Pai. Pedir em nome de Jesus. Eu só quero contextualizá-lo, porque amanhã, ou hoje à noite, quando você for à missa, você vai ouvir que é o domingo da ascensão do Senhor. Quando o ressuscitado volta para o Pai. Ele saiu do Pai e volta para o Pai. Então atenção quando você for à missa. Atenção quando você for na sua paróquia. Vim ao mundo, deixa o mundo, volto para o Pai. Nós vamos rezar isso daqui a pouco. Mas antes, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Fernanda Flauzino, sou da cidade de Santo Antônio da Platina. Ouço o programa pela Rádio Difusora Platinense. Fiz a novena de Jesus ressuscitado em intenção ao meu irmão Rafael Flauzino, que estava no vício do crack. Pedi a graça que Jesus pulasse as pedras do seu caminho. Padre, Jesus é tão misericordioso que no quinto dia da novena ele foi internado à força numa clínica de dependentes químicos. Ele foi com muito ódio de mim, pois ele não queria ir. Padre, ele estava muito debilitado pelo consumo do crack. Padre, no dia 23/4, ele pediu que um voluntário da clínica me ligasse para me agradecer. O que eu tinha feito por ele era por amor. Nós iremos ver ele após uns 3-4 meses. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por essa graça já alcançada. Amém, querida. Não agradeço o Padre, não. Só Jesus e a Maria. Que coisa linda, maravilhosa, uma libertação do crack, olha. Porque crack não cria viciados, crack mata. Então vamos pedir em nome de Jesus, por isso que eu escolhi essa música. Ele disse, peço em meu nome, até agora vocês nada pediram. Então em nome de Jesus, peça em nome de Jesus. E o que você quer pedir neste sábado? Em nome de Jesus, dai-me esta graça, Senhor. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder. nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível. Em nome de Jesus. Se aproprie da graça de Deus. O nome de Jesus tem poder. O impossível Ele pode realizar. Se aproprie desta graça. O impossível. Pegue a água. Pegue as fotos de família. Ele disse: pedi e recebereis. Até agora não pedistes nada em meu nome, Jesus. Nós invocamos o teu nome e pedimos: toque naqueles que mais precisam. Jesus, nós clamamos o teu nome, Jesus. Entre pelas ondas do rádio. Abençoe, Senhor, aqueles que precisam ser restaurados na enfermidade. Precisam ser confortados na tribulação. Jesus, abençoe a água, as fotos de família, os remédios e todos os objetos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. E vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.